Você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vitorioso, você é vitoriosa, você é vitorioso. Creia nisso, você é vitorioso, você é vitorioso. Aleluia. Nós somos mais que vitoriosos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é o homem que tem o poder de fazer tudo mudar? Esse homem é o Senhor Jesus. É Ele que quer reger a tua vida se você deixar. É Ele que quer te tirar do fundo do poço e te colocar num lugar alto e seguro e te fazer muito mais que vitorioso. É Ele. É Ele, querido, que te levanta assim. Quando você pensa que está naufragando, e te faz caminhar sobre as águas. Oh, aleluia! Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar? No momento em que a tempestade vier, ele vem com toda a autoridade. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel? O que? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem para nós, Deus vai te atravessar. Que ele é...